afastar do amor de Deus. Quer doença, perigo ou a própria morte, nada disso fará me afastar do meu Deus. Mesmo que armem ciladas pra me fazer cair. Só o Senhor é Deus.